Portal do Arrocha. Giovana e Vitória, em dupla emoção. Se você me traiu é porque não me amava. Você só mentiu, é falso suas palavras. Você é um profissional em traição. Em falar que sou eu que não tem coração. Pode me chamar de uma mulher sem coração. O que você fez foi covardia e dessa vez não tem perdão. Agora fique com ela, não ligue mais pra mim. Para de chorar arrependido porque foi me trair. Eu já te perdoei uma traição. Você fez tudo errado e de novo quer o meu perdão. Se você me traiu é porque não me amava. Suas palavras, você é um profissional em traição. Em falar que sou eu que não tem coração. Se você me traiu é porque não me amava. Você só mentiu, é falso suas palavras. Você é um profissional em traição. E fala que sou eu que não tem coração. Yeah, yeah. Sem coração. O que você fez foi covardia. Dessa vez não tem perdão. Agora fique com ela, não ligue mais pra mim. Para de chorar arrependido porque foi me trair. Eu já te perdoei uma traição. Você fez tudo errado e de novo.